Genoveva Alfa. Confirme sobre voo controlador. Cribe 5414, solo zona 4, lembra a direita, lembra 1219. Lembra a direita, 219, 5414. Cribe do Axé, 198, transponder 0115. Bordo 44, metrô 18.6, aumenta a decolagem de 9 graus. Fala, bom dia, Trip 544, de volta, ataque da ENCO. Trip, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, confirme. Reporte antes da taxiway de Juliette. Contará antes da Juliette, 5414. Autorizado, some táxi. Passa um ataque 3, Juliette, 354 no 4. 4 no 4, Juliette para a remota no 4. Juliette confirma a remota? 1 no 4. 1 no 4. Alô, para o voo, para o rádio. No 5, autorizado, senhor. Autorizado, Charles, o Índio 9 Vera Alfa. Chame para ingresso, 17. TAM 3896, acione identificação, autorizado pro ITAP, desça para o nível 050, após ITAP, prossiga via para 2000 pés do QNH 0014. Bom dia, Gol 1260, acione identificação desta via, chegada Mari para o nível 050, QNH 1014. Salvador, ground, American 980, gate 11, ready to push Amador. Ready to copy, Falas 390, American 90. Ready to copy, go ahead. Falas 390, via Operator Spadiente to Recife. Airborne 1110, left turn, Pucca de Paz, Aracaju Transition, Salvador 119.8, and squawk code 5573, American 90. Okay, American 980 copies, clear to Recife via flight level 390, and then as filed, the Pucca departure or RPG transition 5573 on the squawk, and requesting flight level 350 as a final, please. Okay, 350, we stand by to start up and push away. Okay, understand we are cleared to start up and push back from American 90. Negative. Stand by. Oh, okay, stand by. Call the button. Ele tá aqui direita, põe esfera 18.6, 1014, mulher. Chame cabeceira, alinhado e pronto, Índia November Alpha. Roger, 980 is clear, start up and push back, now flight level is 350. Okay, copy, American 980 is now clear to push back and start up and clear the flight level 350, thank you. Lotrin officer, está pronto para copy? Congonhas 360, a rota é Alpes do Lono 6, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5577, gol no 397. Gauss 1, com 983. Correto, portão 3, chamou ponto, gol no 397. Autorizado a decolar 1-7, vento 1-0 graus, 1-1-2. Fala, Salvador, tem 302 para a posição, Porto Seguro. 3602, Porto Seguro, aguarde a cópia, o ajuste no 0 não passa. Aguarde no 0 não passa. Treino a ser autorizado, sem táxi. Meia 140, número 2, aguarde a cópia, ajuste no 0, não faz. Bono 983, decolou aos 2,6 com controle agora 19.8. Bono 98, gol 983. 490. 5490, prossiga. Informação 1, autorização 90, tem problema. Gente, aguarde a cópia número 3. Do Papa Romeu, Índia, November Alpha. Romeu, Índia, November Alpha, para sair corredor Axé no meu pés, reporte no farol da barra. Manda meu pés, corredor Axé, passará farol da barra, Índia, November Alpha. Controle Salvador, gol 1983. 1983, contato radar, sobre o 360, saída da El. O capa, poderia voar da El da presente? Autorizado. Graças. Off the ground, American 980, taxi. American 980, confirm personal board. You want to know passengers on board? Affirmative. We got to get our close out, so you want to just wait till we get our close out? I want to know about the frozen board. American 980, we cannot give you the passengers on board until we get our final numbers from operations. I can go find that out for you if you want. O voo 903, expliquei um desvio à esquerda para levar um cúmulo e já vai retornar à rota, tá? Entendi. 1014, 118.6, when we're ready, and taxi Alpha Juliet to runway 10, American 980. Direita, ponte espera, 18.6, ajuste no 014, André Guerra. Direita, ponte espera, 3602.4. Porto Seguro, nível 300, 0850, pista 90, curva direita, saída da L, da BDEV, controle 1.9.9.8, transponder 5003. 5003. Qual é o código do transponder de... 98503. Autorizado o Porto Seguro, 300 e a Amber 50, decola da BDEV, continente da L-BDEV, nosso final 8, 603. Firme direita após da L e da BDEV, chame quando? Após da L e da BDEV. Já pronto, transferência 2 para o sistema novamente. Bom dia, autorizado a linha e decolar 10, vento 130 graus, 10 nós. Vem com posição 7. 3602, autorizado para o ataque. Autorizado para o ataque. 302. Xenemia 1 na 40, ponto copy. Salvador Recife 350, 0858, pista 90, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 119.8, transponder 5004, o Oxenem 140. Mano 5004, esquerda Porsche, 1 a ponto, portão 2. Ground American 980, can we hold position here until we get our final numbers, our closeout, please? Só 3896, controle. Controle, Salvador, da 3896. Só para cheque do equipamento aqui, só tem condição de informar a sua distância para o VR de Salvador? Afirmativo, 8.2 agora, 8.1. Certo, TAM 3896, completa final ILS, chame 2, Salvador, frequência 18.6 até o meu bolso. 18.6, 3896. Gol no 260, livre ILS, desça para 2.000 pés. E por gentileza, informe sua distância para o VR em Salvador. Aguarde. Livre pouso 1-0, vento no 3, 0 graus 9-9. Livre pouso, 3-8-9-6. O 2-6-0. 8. 9-8, bom dia. 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1, 3-6-2-5, voo 1-9-8-3. Controle o voo 397, bom dia. Rodrigo, 397, contato radar, suba para o nível 360. 7-6-3-6. Oscar aguardando para decolar, ok? Copiado, Guardião 07, atente apenas ao Airbus da TAM, prestes a pousar na 1-0, após tem livre decolagem com proa do litoral sul. Guardando transferência para o controle, Guardião 07. Táxi autorizado, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 18-6, o ajuste no 0-4, estamos 3-0-2. Pátio principal, espera 18-6, pátio principal, gente, está autorizado o acionamento e aguarde para o push. Salvador, TAM 3896, livrou. 3896, boa, reporte antes da Gilead. Portará. Agora com controle 19.8. É. Guardião 07. Você para Salvador? Guardião 07 decolou da 1-7, atingiu o litoral. A intenção é prosseguir para o CAB. Eu te mantenho a linha do litoral aguardando prosseguir para o CAB e Guardião 07. Gente, 07. Gol no 260, completa a aproximação, torre 18-6, teu mobolo. 18-6, obrigado. Bom dia. Gol no 260. Está pronto para a cópia? Pronto. Petrolina 180, pista no zero, curva direita, curva esquerda, saída Momo Alba, foi direto Petrolina. Controle 119.8, transponder 5002, 5002. Está bom, no 260. Recobriu uma medida. Certo. controle remoto, uma parte na frente. Só para a próxima. A próxima para o curso, o cliente aguarde. 0 da Gol, livre pouso no 0, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, Gol no 260. Prossegui para o Cabo e Guardião, já avisou. Prossegui para o Cabo e Guardião 07, informação final para pouso. Prossegue. Afirmo. Ponto de espera agora 18:30. Obrigado. Salvador, bom dia, Tel 302. Bom dia, Tel 3602. Vai observar o pouso do Boeing da Gol e após o mesmo, a linha mantém pista 10. Então, com o Boeing na final, após a linha mantém no 0, 3602. Então, cabe o Guardião. Frequência livre, Guardião 07. And we are ready now. Can we move up? Affirmative. Okay, we'll go to 118.6 and move up. Thank you. Autorizado, mesmo partida juntar aqui. Chama agora o Recife, Gol 1397, frequência 1251 e alterna 13325. Azul 4207, para cheque de equipamento, informe nível que está cruzando. American 980 is number one ready. Resident America 980, hold position on holding point. Okay, hold position on holding point, American 980. Gono 260, Salas 41, Libro, Sama 219. 19. Salo Gol 1260, Libro. 260, reporte isso para Juliette. American 980, clear, line up and wait, runway 10. American 980, clear, line up and wait, 10. Puxa, estacionamento remoto no 4, 35, 490.